Então, pessoal, boa noite. A gente vai fazer uma pequena conversa, ou não tão pequena, depende dos ânimos aqui, de lançamento desse livro que alguns de vocês já adquiriram, Nenhum Som é Inocente, do Ed Prevost, traduzido aqui pelos dois companheiros ao meu lado, Kino Lopes e Daniel Pita, que vieram desde Brasília até Belo Horizonte, para fazer esse evento. Como eles queriam fazer esse evento de lançamento aqui, eles também, eu conversei com eles e a gente também fez uns puxadinhos legais, assim. Então, ontem, meio-dia, junto ao grupo Arco da UFMG, que é um grupo do pessoal mais da filosofia, de arte crítica. Eu sempre vou falar sociedade, mas não é, né? É arte crítica em alguma outra coisa. Artes contemporâneas então eles estiveram lá nesse grupo da UFMG conversando sobre... em tese era uma conversa sobre os dois ensaios que tem no livro. Eu não sei se foi... depois foi uma conversa mais ampla e mais específico ao mesmo tempo, porque, né, pessoal da filosofia, né, mas isso para dizer que eles já falaram um pouco sobre o processo do livro, mas também não tem problema eles repetirem, porque eu acho que eu sou a única pessoa que estava lá. E o livro, ele tem um pequeno ensaio sobre o AMM, que é o grupo principal, o grupo musical que o Ed Prevost teve. Ele é um baterista percussionista que ainda está ativo, né, com seus 80 e poucos anos. Foi muito importante, assim, para o início da improvisação livre, do que a gente chama hoje de improvisação livre, né, na Europa. Ali desde a década de 60, corrijam-me se eu estiver equivocado. Então, o livro, ele tem uma apresentação desse grupo AMM, e aí ele tem lá para o final dois ensaios, um bem curtinho, assim, respondendo provocações sobre improvisação livre, e um outro tentando convencer as pessoas da importância da improvisação musical solta, né, sem regras, assim, sem muitas regras, para pedagogia musical e também para uma vida musical mais interessante, mais criativa, né? Então, ontem, o pessoal lá ter lido isso para debater com eles, isso foi ontem. E aí ontem eles também fizeram uma improvisação na Casa Invisível, num evento que eu organizo às vezes, chama Boteco Ruído, junto com o Rémi Rebert, que fez um concerto de música contemporânea para guitarra elétrica. E guitarra elétrica porque é francês, né? Eu fico com isso que tem que falar elétrico, né? Guitarra já é elétrica. E depois, como bons metamusicistas, eles tocaram juntos, mesmo sem tendo se conhecido no dia de ontem mesmo, né? E eu digo isso também para introduzir esse termo, né? Metamusicista, metamúsico, metamúsica, né? Que é o termo que o Prevost usa muito para falar do improvisador livre, que a gente diria aqui, né, no Brasil, como improvisador livre. Então, ele usa um termo que parece mais específico, ao mesmo tempo mais amplo, mas seria o que hoje em dia a gente falaria de improvisador livre. Claro que, assim, ele tem seus motivos para usar esse termo, não é free improvisator, ou free, sei lá como que seria em inglês. Se vocês lerem o livro, vocês vão poder ter uma interpretação sobre isso, né? Eu preparei uma apresentação do livro, mas eu não sei, porque a gente não combinou aqui, né? Então, só terminando de apresentar o que vai ser aqui, então tem essa conversa. E eles, eu tive lá em Brasília ano passado também para um evento de improvisação organizado pelo Kino, na UNB. E quando a gente estava conversando, a gente falou assim, não, mas a gente também vai fazer a parte de tocar, né? Aproveitar para tocar com o pessoal daí. Então teve ontem com o Rémi e hoje eles dois vão tocar com o Marcos Carassati, e comigo, Henrique Uau, que vai ser depois dessa conversa, a gente fazer uma pequena pausinha e a gente vai fazer aí lá dentro, voltado para dentro, né? Vai reorganizar ali sei lá, as cadeiras, vamos ver como vai ser. Justamente porque nesse tipo de coisa, em geral, né, essas partes estão integradas, né? Tanto o pensamento sobre o que é improvisação, com a escrita, com, pelo jeito, a tradução também, com a prática de ser improvisador. Então é uma coisa assim, muito ligada a uma postura amadora, no bom sentido, assim, de amar tanto uma coisa, gostar tanto de uma coisa que. Isso afeta a sua vida necessariamente, né? Isso se desdobra em ações e esforços e dedicação, né? Porque a dedicação de traduzir um livro inteiro não é pouca coisa, não, né? Vocês querem apresentar um pouco o trabalho de vocês? Eu fiz uma leitura do livro, eu só falando para vocês, mas é que vocês podem. Não, é porque eu fiquei intrigado com isso, porque claramente a minha leitura é diferente da deles. Né? Então, assim, e eu sei disso porque. É que eu vou acabar falando por vocês, esse que é o problema. Porque o Ed Prevost, quando eles entraram em contato com eles, isso eu sei porque eu estava lá ontem, ele pediu para eles escreverem. Ele falou assim: nossa, é legal que vocês estão traduzindo, mas eu faço questão, assim, de vocês demonstrarem seu interesse no próprio livro, assim, porque é isso, assim, é uma coisa desse amor, né, de ser implicado na ação, então não é uma coisa distante, né, da tradução do livro. Então tem ali dois, eu considero que são dois pós-fáceis, vocês falam que são um, mas me parece que é um de cada, me diga se eu, né, e um prefácio, e falando um pouco da história deles e dando já uma chave, assim, um caminho de interpretação. O que não foi a interpretação que eu fiz do todo do livro. Assim, tem vários pontos de discordância, só por isso que eu estava pensando sobre isso, assim. Mas acho que antes de eu continuar assim falando muito, acho que vocês poderiam falar um pouco dessa, como é que foi pegar o livro para traduzir, por que vocês pegaram esse livro para traduzir, como é que foi essa história? Acho que é legal para as pessoas que estão aqui. O que é improvisação livre, um pouquinho, né? Boa noite, obrigado pela presença de todos e todas. Então, um envolvimento direto e específico com esse livro, ele se dá a partir de uma convocação do Quino e de uma participação. Que por outras razões eu não pude ser uma pessoa tão presente nesse momento, mas em determinado momento de 16 ou 17? 16? De 16, houve uma ocupação estudantil na UNB e pensar sobre improvisação foi uma das formas encontradas, poderia dizer nesse caso um certo método para tentar permitir que várias concepções, sistemas de valores sobre música pudessem partilhar aquele espaço da ocupação. Eu já conhecia o AMM, não, enfim, profundamente. Como venho a conhecer hoje, porque quando você passa por um trabalho como esse, você realmente é preciso uma imersão bem razoável, tanto no material sônico, quanto na escrita, quanto na amizade, e na conversa. E o que aconteceu de maneira muito prática é que a gente já tinha conversas sobre música, interesses que partilhávamos. Em algum momento a gente levantou o tema da MM e eu me recordava que havia, que o Prevost, que seria esse percussionista e que organiza um pouco esse legado, porque isso ficou num selo que ele próprio montou para registrar e documentar a própria M&M como a própria carreira dele, os lançamentos que passam pela, enfim, pela instigação dele. Eu lembrava que havia esse livro, encomendamos uma primeira edição, um primeiro exemplar que se perdeu, ele enviou, por gentileza, um segundo exemplar, acabaram chegando dois, que nós lemos separadamente, e o Kino propôs, bora traduzir isso para as pessoas que estão aqui conosco. Então já teve essa vontade de partilhar isso. Olha, pô, tem uma pessoa aqui que dedicou uma certa vida, quando ele publicou esse livro na edição original inglesa, ele já tinha 30 anos de envolvimento com o AMM, mais em música, inclusive, porque ele vem de uma experiência anterior com jazz. E é isso, a gente começou essa tradução, aí o Kino começou a trocar umas mensagens com ele. Ele tinha muito interesse em entender o que estava acontecendo no Brasil do golpe. E eu acho que essa foi a forma com a qual ele nos avaliou para saber se nós estávamos, de certa maneira, um pouco alinhados. E a partir desse momento ele deu ok e a gente começou essa tradução, que foi uma tradução com uma certa lentidão, porque o texto dele é um texto com uma certa exigência. A gente tem vários exemplos de soluções que a gente criou para a tradução. E ainda tinha essa questão do material, do material que ele convoca. A gente queria chamar os leitores, então colocar notas, fazer uma edição que fosse convidativa e acessível a um público interessado em arte, interessado em improvisação, e tinha a questão desse pós-fácio, e a gente quis fazer um prefácio, esse prefácio sim, que a gente coloca, tenta já colocar um pouco na roda o que seria para a pessoa já começar uma certa, se sentir um pouco ambientado, quais seriam os sistemas de valores que seriam encontrados nessa chamada improvisação livre europeia. Então, essa, de uma maneira geral, acho que seria, né, um quadro geral do que foi esse trabalho de tradução. E você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que você deu conta muito bem. Só enfatizando mesmo que o Prevost ele colocou como condição que a gente podia traduzir, reforçando, né, a ideia era traduzir para da ocupação. Surgiram vários grupos dedicados a pensar arte, a pensar a produção artística. A improvisação foi a melhor ferramenta que a gente encontrou ali para dar conta de convergir tanta gente com tanta formação, com formações tão distintas. Mas o Prevost queria particularmente um comentário sobre como esse livro ressoa, ou ressoa para nós, tanto tempo depois. O livro ele foi lançado quando eu nasci, em 95, e ele queria muito que a gente colocasse de alguma maneira a nossa perspectiva enquanto brasileiros, que eu lembro que era uma coisa que interessava muito a ele, porque ele mesmo tem como ídolo o Paulo Freire. Então, eu acho que isso ele achou uma coincidência que contribuiu para ele autorizar essa questão toda, que sempre foi muito fácil para ele, para ser sincero. A única coisa é que ele não queria conversar muito sobre música nos e-mails, ele preferia ficar conversando sobre política. Mas o processo foi extremamente tranquilo e rápido. Todas as burocracias foram muito rápidas, mas o processo de tradução realmente foi ralentado. Como vocês vão ver, caso vocês tenham acesso ao livro, o estilo de escrita do Prevost é muito musical. A noção de cadência é muito, muito forte no raciocínio dele, na maneira que ele pensa, não só sobre música, mas sobre o processo de como a música, que eu acho que é o que mais interessa ele, como a música segue após ser ouvida, após ser praticada. E é, yeah, foi, a tradução foi lenta para tentar dar conta um pouco desse, dessa forma de pensar. E enfim, a tradição britânica, escrita muito sagaz, muito engraçada, né, às vezes. E é isso, foi um processo de muito aprendizado, muito, muito aprendizado. Só para terminar essa parte, eu queria acrescentar uma menção e um agradecimento a Numa Editora, que é uma editora independente do Rio de Janeiro, e para quem nós levamos o projeto, e na primeira conversa que a gente teve, na primeira, não teve assim, ah, deixa a gente ver, manda, assim, a gente se interessa, pode tocar em frente. E todo o trabalho com eles, a gente pode dizer, da diagramação, da capa, eles haviam sugerido uma capa anterior que a gente não tinha curtido tanto, a gente falou, não, vamos tentar conversar, a gente gostaria de... Enfim, todo esse trabalho foi feito da maneira mais cooperativa, mais compreensiva e generosa possível. Então, também fica essa menção ao nome da Numa, para vocês tendo interesse, checar o catálogo deles e tal. Eles têm feito coisas bem interessantes, como eu disse, uma editora do Rio de Janeiro, e muito aberta à discussão sônica, à música. Então, queria registrar esse agradecimento nosso. Eu vou ler o livro, a maior parte do livro, né? Eu falei dos ensaios. Tem uma coisa legal também, que os tradutores inseriram uma discografia bem detalhada. Então, assim, dá pra... A coisa de você comprar um livro e descobrir que você tem que passar horas ouvindo música é sempre legal. Assim, do jeito que foi feito aqui é bem legal, né? É uma coisa opcional, mas bem recomendada. E tá ali a lista que você deve procurar. Então isso é bem legal. Mas a parte do Prevost, né, assim, a parte maior são as 9 metanarrativas, que são 9 grupos agrupados em tópicos, mais ou menos, eles seguem mais ou menos os tópicos, de aforismos. Então são textos assim, de 3 parágrafos, 4 parágrafos e tal. Eu vou ler o aforismo Pelo Bem da Graça, que está na página 74 aqui para vocês. Em arte fazemos o mundo. Nós olhamos para um pântano de possíveis significados e procuramos sentido. Vemos uma confusão de imagens e tentamos encontrar nossa própria identidade. Exploramos nos modelos... Exploramos modelos os quais vestimos e despimos como roupas. Mas eles também podem ser arrancados de nossas costas. Usar um modelo é uma maneira aparentemente muito inteligente de progredir, mas é errado. O modelo, os objetivos, os métodos só podem ser propriamente entendidos quando dominados. Até então, o artista é cativo, incapaz de seguir seu próprio caminho. Quanto mais enredado ele for, mais ele defenderá suas correntes. A tutoria torna o aluno psicologicamente dependente. Como soprar, como segurar e mover um arco ou segurar uma baqueta, tais coisas podem ser ensinadas utilmente. Mas uma filosofia está amarrada a cada movimento. A técnica recebida mascara suas suposições profundas. Uma premissa definidora, embora transmitida, permanece não dita, ainda eficaz, embora despercebida. Veja uma pessoa senhora de si andar. A posição dos ombros e seu caminhar dirão muito sobre ela. Cada forma e contorno transmitirá informações. A pessoa é uma forma artística ambulante. O que podemos saber de um batalhão de soldados marchando em perfeito uníssono ou um corpo de balé? Certamente, nada sobre os indivíduos que o compõem, exceto que eles aderem a uma forma de disciplina particular. tais sistemas atribuem graça a quem melhor aprende as lições. Mas existem tradições alternativas, mais abertas, mais graves, mais difíceis. Aprenda a fazer música como se nunca antes houvesse sido tocada. Ensinamentos não são necessariamente mentirosos, mas são leituras padronizadas da grande narrativa. Tradição é a suavização de costumes, práticas e expectativas. A tradição é um meio de controle social. Mesmo quando notamos algum aspecto positivo de uma tradição, o fazemos para também estarmos cientes do efeito de aprisionamento que terá sobre o pensamento e a prática. As tradições são as algemas que pessoas aprendem a amar. A verdadeira graça é a maneira pela qual percebemos todas as formas. Aqui já vale comentar assim, que tem um tom bem polêmico, né? Alguns deles são bastante polêmicos, assim. E ele diz mesmo no, né, no prefácio dele, né, que a escolha estilística é realmente para tentar chacoalhar as pessoas, né? Mas quando ele tem que optar por ser mais suave e nuançado ou chacoalhar as pessoas, ele vai optar por chacoalhar as pessoas, né? Então, tem esse aspecto do livro. Como eu estava lendo, eu achei que, embora tivessem vários textos breves, tem o núcleo central. Ontem o Kino apresentou o núcleo central como sendo essa história, né, de tocar como se fosse a primeira vez e ouvir a música como se fosse a primeira música, né, ouvir pela primeira vez as coisas, né, e conseguir pensar, fazer música e ouvir música com esse objetivo quase que inalcançável, mas sempre buscado, né? Essa história, né? E para mim, eu coloquei mais num sentido talvez mais aguerrido, que seria assim: em uma sociedade administrada, onde as relações mercantis tomam conta e a indústria cultural é uma força ideologizante, a música crítica por excelência é a improvisação livre. Então eu levei mais para esse lado. E assim, mesmo as outras formas radicais, né, capitulariam ao estado, né, das coisas da sociedade, né, e acabariam se rendendo a impulsos tecnocráticos. Tem umas figuras que são o que ele combate, né, durante o texto, né? A metamúsica é assim identificada com a free improv, a improvisação livre, e o que constitui uma música improvisada que faz jus a seu potencial crítico emancipatório é explorado. Nessa trajetória são identificados alguns inimigos da metamúsica, dos quais dois interessantes, e aí eu acho que está a diferença de tom da minha leitura da de vocês totalmente, assim, que acho que os dois inimigos são a composição e a obra. Né? Então, assim, eu estou dizendo isso porque eu estou em direta falando uma coisa totalmente diferente do que foi discutido ontem, né? Assim, então acho que é legal também, assim, vocês que se interessaram pelo livro e vão ler, né? Porque depois eu abro para vocês comentarem, né? Com tudo isso, quando eu estava lendo, né, apesar dele não citar, por exemplo, os frankfurtianos, Adorno, por exemplo, essa crítica ao estado da sociedade e como que a gente é mercantilizado, muito feita ali, né, por esse pessoal. Eu estava na cabeça com a ideia da mínima muralha, né, do Adorno, que ele fala, né, que são reflexões a partir de uma vida lesada. Ela é lesada porque a sociedade não dá conta de fornecer para a gente uma vida criativa, emancipatória, que você desenvolve, assim, ali no pessimismo do Adorno, né, daquele livro, e isso, assim, tem um certo pessimismo desse tipo também no Prevost, né, pelo menos na minha leitura. E então eu pensei assim, uma espécie disso, só que do músico, né? E aí esse músico descobrindo a saída nessa música improvisada que tenta se livrar das tradições do formato que é empacotado para vender, né? E aí de uma maneira muito radical, tanto que eu considerei até que até para chacoalhar mais as pessoas, né? O próprio fato de você ter uma identidade da música que pode falar assim, ah, essa obra, essa música aqui, já é uma maneira de facilitar e empacotar ela para vender, né? Assim, claro, assim, ele tinha, obviamente, tinha uma gravadora, tem várias gravações que a gente ouve dele, são super boas, acaba virando obra, né? Nesse sentido, assim, acaba virando um produto, as pessoas vivem na sociedade, elas não vivem fora dela, né? Mas nesse sentido de chacoalhar para outras possibilidades, eu achei provocador, instigante, né? E aí, assim, tem vários momentos em que ele vai falar da composição como uma coisa que muitas vezes, primeiro, estabelece uma relação de intenção hierárquica, tem um compositor que tem a intenção dele, e aí tem outras pessoas que interpretam e daí cumprem a intenção desse compositor, então não é uma coisa que prefigura um mundo em que as pessoas resolvem as coisas de maneira colaborativa e que todo mundo é criativo o tempo todo para resolver isso. Então, nesse sentido, a improvisação, fazer música no encontro ali naquele momento seria uma figura mais interessante, né? Ele fala do Cardio, que era o colega dele, que tocou muito com ele, que era compositor também, que comentou assim que composições acabam sempre tendo um tempo voltado para o futuro, assim, que elas se projetam no futuro, assim, do tipo, eu sempre vou ser eu, assim, eu como composição eu vou acontecer para lá, né, e tira um pouco do presente, porque tem gente que, assim, nem fala dessa figura do futuro, mas assim, como se, por exemplo, tem um cara em Garden, né, que ele fala que a composição, ela é transtemporal, né, assim, os platonistas também vão falar, né, que elas, você descobre a composição porque ela sempre existia. Eu acho isso muito nada a ver, mas... então, quer dizer, assim, embora ela esteja acontecendo pra gente, existe uma referência, assim, do tipo, não, na verdade ela já existe. Ela já existe como intenção, já existe como... E aí falar assim, não, mas esse mergulho no aqui e agora, ele traz as coisas para essa coisa mais conjunta, colaborativa, e que reavalia o que é a música o tempo todo, porque, afinal de contas, não definiu o que é música, né? Então, os músicos estão ali se encontrando, eles têm que descobrir o que é a musicalidade, eles não têm certeza. Então, tem também vários textos assim, que falam dessa incerteza, da beleza, da incerteza de não saber fazer música, mas ainda não ter bem definido o que é o musical, o que é o importante naquela... Construir importante conjuntamente, mas... na hora que está sendo feita a música, né? E nisso também ele vai criticar muito essa, que nem apareceu nesse pequeno fragmento da tradição, mas também a classe, quando as coisas vão virando clássicas. Por exemplo, o bebop é o caso mais fácil de bater, porque as pessoas, ainda mais esse pessoal da Europa dessa época, uma influência enorme assim, né, do jazz negro radical de vanguarda dos Estados Unidos, assim, mas que eles vão vendo que vai ficando cada vez mais petrificado, institucionalizado, e que o bebop, que era uma coisa muito incrível e nova, vira uma escola, assim, vira igual tocar música clássica, né, na visão deles, né? Então tem uma crítica que aparece aí, e acho que é basicamente isso, assim, as principais ideias que eu peguei no conjunto. São muitos aforismos, então tem uma insistência de voltar em várias coisas, de vários ângulos diferentes, né, assim. Mas acho que era essa a minha visão geral, assim. Bem, muita coisa, né? Mas eu... O que me ocorreu aqui agora, instigado pela leitura do Henrique, foi essa questão da composição para o futuro. E eu pensei que essa pode ser uma forma de relacionar algo que talvez ele... que ele talvez não, algo que ele mencionou anteriormente, que seria o Adorno, algo que é muito caro ao meu amigo Kino, e que entende bastante disso, e acho que é algo que é muito caro também a uma leitura da modernidade negra, que a gente, que esse foi uma das coisas que a gente optou por colocar de uma maneira mais clara, porque ele claramente ele fala disso, mas ele quer marcar que, como é que eu poderia dizer, que isso para ele é uma formação a partir da qual ele se lança. E o que eu estou pensando em relação a esse futuro seria essa promessa da modernidade europeia, uma promessa sempre em direção ao futuro, um futuro brilhante que chegará e que talvez, nesse sentido do pessimismo, ou de uma crítica, ou enfim, de uma certa coragem para olhar para as coisas de determinada forma, é uma questão de ponto de vista, que talvez possa parecer que esse futuro, dadas essas condições, dada essa materialidade, ele não vai chegar dessa forma. Esse futuro simplesmente não vai acontecer. Então, talvez a ênfase nesse, dialogando com a colocação do Yuval, talvez a ênfase nessa colocação do presente, que é uma colocação de um presente histórico multilaminar, porque ele convoca outros tempos para construir esse presente, mas eu acho que parte dessa crítica que esse futuro prometido pela modernidade europeia, pelo iluminismo, por certas, por certos sistemas de valores, isso já ficou claro que isso não vai dar certo. Essa seria mais ou menos uma forma que eu teria de dialogar com o que o Henrique colocou. E eu queria te ouvir também, Kim. Claro. Eu tô tentando fazer um cálculo de como ficar nesse assunto, mas lidar com o que mais ficou na minha cabeça do comentário do Yuval, porque é difícil de pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Porque certamente o Yuval tá... Eu vou voltar um pouco. Porque o Yuval tá mais correto de ler um atrito entre composição e improvisação. Tipo, pro Prevost, esse atrito é muito real. A nossa leitura é mais uma leitura... que estaria em atrito com a leitura do Prevost. Foi a nossa maneira de contribuir com o nosso olhar sobre o livro. De lá para cá, eu tenho a impressão que o Prevost tenta destacar a particularidade da improvisação em relação à composição por um motivo que ele enfatiza muito no livro, que é como a improvisação era sistematicamente desrespeitada puramente por ela ser feita sem a mediação de marcadores que fixam os seus valores e, sobretudo, o seu sentido. Como o Yuval leu, né, você tem um pântano e você tem os sentidos que dali podem emergir. Onde a composição encontraria sentidos, a improvisação produziria o pântano, né, que para ele é a grande força da música e a grande força da comunalidade, que é possibilitar produção de sentido. E essa produção de sentido vem mais partilhável caso o sentido não esteja prefixado. E a composição, sim, ela teria essa disposição, mas o que a gente acha interessante é também como, por outro lado, o Prevost enfatiza tanto o que a improvisação é por um ponto de vista estético, pela experiência que é ouvir uma improvisação. E para ele, o ouvir é um pouco mais importante do que o tocar, porque você toca para ouvir, de certa maneira, para o Prevost. E tocar é uma maneira de exteriorizar como você está ouvindo as coisas, como você está ouvindo o seu colega improvisador, como que você está ouvindo as outras músicas que estão ao seu redor, como que você está ouvindo o mundo, né? E ouvir como se fosse pela primeira vez é a possibilidade de dar sentido e de perceber sentido de uma maneira que talvez produza algum tipo de negatividade, algum tipo de atrito com as formas de sentido que já estavam fixadas. Então esse olhar de novo, né, ele seria diferente quando ele te faz olhar como se fosse pela primeira vez, ou ouvir como se fosse pela primeira vez. A diferença vai se manifestar como algo novo, né? Você teria ali uma noção de diferença do Prevost. Mas, dado essa centralidade na experiência auditiva, a gente se pergunta se a composição não também possibilitaria esse modo de experiência, e não só a improvisação. Porque o Prevost, eu diria que ele tem dois modelos nesse livro. E um deles é um compositor unicamente, que é o Morton Feldman, e o outro é um improvisador, que eu não vou perder o tempo de ninguém falando da qualidade dele, que é o John Coltrane. Mas o Coltrane também era um compositor muito maneiro. Então, tem um pouco esse flerte com a composição. Ele desce o pau em outros improvisadores, eu acho que é uma coisa legal do livro. Ele vai discriminando dentro da improvisação, e não só pensando na improvisação como um grande todo, mas você está mais certo do que a gente. Ele traça essa diferença veementemente. Ele fala, o Berio só fala que a improvisação não tem o nível da composição porque o Berio não conhece improvisação. Ele vai deixando isso muito claro, ele vai tentando deixar claro como a improvisação tem uma forma de pensar, tem uma forma de ouvir, tem uma forma de tocar, que é complexa, no sentido de ela produz esse pântano. Ela não só fica reciclando sentidos, como era o grande preconceito, né? O preconceito do Adorno em relação à vertente do jazz que ele tentou falar sobre. Voltando ao assunto do pessimismo, sim, o Prevost está muito chateado nesse livro, com tudo assim, que ele percebe, inclusive a improvisação. Para ele, a improvisação só cresce pelos caminhos errados, pelo caminho do Cage, pelo caminho do Stockhausen, que nem o Iwao comentou ontem no ar. Que essa galera às vezes nem se chamava de improvisadores, era só tipo uma outra forma de fazer composição. E sim, o Boulez queria integralizar